Hey, hey, soldados a favor do rei, anjos da lei, uma nova proposta. Esquece o mundão e vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Esquece o mundão e vem louvar a Deus. Esquece o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esquece o mundão e vem louvar a Deus. Esquece o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esquece o mundão e vem louvar a Deus. Esquece o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esquece o mundão e vem louvar a Deus. Esquece o mundão e vem louvar a Deus. Quando ele voltar, a terra vai tremer. Hereges pasmarão na fúria do seu poder. Derrama fogo santo enquanto os anjos te glorificam com teu cântico. Paz, fé, esperança, no mundo somos nós que fazemos a mudança. Amor no coração da humanidade, que as crianças cresçam rodeadas de fraternidade. O mundo melhor é o que queremos, homens de boa vontade, de espírito sereno. Que meus versos se transformem em profecia. Lá de cima ele nos espia, por dinheiro, por riqueza, por poder, por fama. A maioria se esqueceu que alguém ainda te ama. Nesse mundo de valores só se lembram de ti pelo que tem, esquecendo que por você na cruz morreu alguém escarnecedor. E sentirão a dor do corte da espada. A justiça divina truta, não deixa falha. Eu não serei enganado pela serpente. Pelo contrário, descansarei na sombra do Onipotente. Por Jesus foi contemplado, honrado, abençoado. Espírito apostasia, tá amarrado, cai por terra todo pensamento contrário. Ensinar os manda andar na luz, isso é ser revolucionário. Truta, escuta minha proposta, não aceite a destruição como derrota. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esquecer o mundão, pode crer que eu consigo. Ser fiel, parceiro, irmão, amigo. Tipos quente na corrente a união. Quem corre pelo certo um dia alcança a salvação. Cansei de ver neguin se perder pelo caminho, vacilando e se rasgando aos espinhos. Mas infelizmente isso tudo acontece. Desfriam na fé e na mesma desfalece. Acha que o mundão é arrasador. Não vacila, não complica, não perde a fé. Negou a fé que cura, que liberta, cê conhece. É a mesma fé que nos uniu no rap, pra resgatar a molecada do mundão. Pra mostrar que ainda existe salvação. Pra provar que o skate não é bobo não. Anjos da lei, aceitei essa missão. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Blasfemador, pecador, ele voltará. Tu sabes que esse dia não vai demorar. Arrependa-se, ajoelhe e peça perdão. Não só por ti, mas também pelos seus irmãos. A segunda vinda se aproxima. Confia nas palavras divinas da Bíblia. Estamos próximos, fim da nova era. Marcados pelo sangue do Cordeiro, não da besta fera. Jesus na minha vida impera. Irmão, não se desespera, tua alma ele entrega. Relaxa, espera, a obra será feita. O nome do teu Criador respeita. Da fé do justo não passa desfeita. A glória do Pai aproveita. A Cristo como seu Salvador aceita. Anjos da lei, soldados a favor do rei. Não somos menos nem mais que ninguém, eu sei. Na casa do Senhor me eduquei. Orei, clamei a ele, exaltei, chamei, cantei. Me dou as suas riquezas e comigo ele disse assim. E o herege falou, minha fortuna é mais importante pra mim. Segura na mão de Deus, não olha pra trás. Não faça o jogo sujo de Satanás. Na sua moradia proliferará a paz. Conflito esperarás, espere e verás. Pelo Senhor pelejo, não pelo que vejo, mas sim pelo que desejo. Sem cobiça, inveja ou luxúria, muito menos penúria. Vamos morrer em Cristo que é o caminho da cura. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Vem, vem, esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar a Deus. Esqueça o mundão e vem louvar, vem louvar. Esqueça o mundão e vem louvar, vem louvar.